comunicador da noite está no ar. Joaquim Monteiro é um amigo na madrugada, na Rádio Jornal, primeiro lugar no Ibope. E meio é hora de colocarmos as fofocas em dia. Ela era mais paquerada por mulheres do que por homens. Está para sair a maior biografia póstuma de Greta Garbo. O livro guardado em segredo enquanto a atriz era viva revela, entre outras coisas, que Greta Garbo era mais paquerada por mulheres do que por homens. E ela também gostava mais de paquerar as mulheres. O lance é picante. O nome do livro é Garbo. Quanto que essa mulher causava 45 e não tenho dúvida, são 3:41, ou melhor, 3:21. Jornal é emoção de cada momento. Roberto Carlos, depois tem Gilson. Às 3:21, passa o perigo. É o rei cantando uma música romântica aqui na madrugada. São 3:21, bom dia. Jornal AM 820.